atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Toda Lan House! Toda Lan House! Toda Lan House! Toda Lan House! Jogos e diversão, começando em mais uma vez a sua 46ª edição! Nessa semana estamos reunidos aqui pra falar nosso primeiro capítulo de Crônicas de Lan House! Aquele antro onde a luz não entra de gamers! E nessa semana aqui, pra falar com a gente, não tem nickname normal, é só nickname True de CS. Então, pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o KNV Hurricane, e aqui com a gente hoje tem o GRS Jesus Ninja. Eu sou Jesus, filho de Deus, não sou o dono, mas sou filho do dono, e se eu te der um headshot, já era, vai já pro inferno, porque eu conheço o dono do lugar. VSF Mestre Splinter. Já passei meu aniversário numa Lan House. O CC Larry o Tomás. CC, tá ligado? Aí, peraí, cara, quero ver se tá parado, vocês estão me ouvindo? Tamo. Beleza. Castro já avacalhando. Então, cara, lembrando que quando o Ninja Miga falou que era o capítulo 1, não significa necessariamente que vai ser o capítulo 2. Exatamente. O HGK Solid. O meu nick é tão bom que eu tive que jogar um X1 pra ganhar ele. E eu perdi. Eu uso mesmo assim, foda-se. Com certeza. Foi na ponte da Stack? Não, era tão antigo, essa história tão velha, que foi na Dust mesmo. Dust 1, claro. É óbvio que foi Dust 1. X1 era pra uso dentro de Lan House só, porra. Não falava com nada. Com certeza. Eu uso fora. Que o CT tinha vantagem. O CT chegava primeiro e tinha vantagem. Verdade. Pode crer, carrega, cara. E o Uva, Nelzinho RJ. Triste, Nelzinho. Triste. Unidos venceremos alguém. Unidos venceremos alguém. O nome não é o universo de Benito Almeida, não é. É, pô, que bom, né, que não é. E a nick é apropriada pra você entrar naquela sala do bate-papo wall, 18 a 25 anos. Nessa semana vamos levar os nossos próprios mousepads. Vamos explorar o covil gamer, onde a luz do sol não é bem-vinda. Aprender como podemos sobreviver comendo Twix e tomando Coca-Cola. E por fim, dar mais headshot que qualquer outra coisa. Aí, esse claramente não foi improvisado, hein? Deu pra ver claramente que ele tá anotadinho ali na rolou parte. Rolou um estudo, hein? Rolou um estudo. Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. Qual é o e-mail que as pessoas mandam pra se comunicar com esse podcast aqui, esse programa louco? Não tenho certeza, mas se for pra escutar, a gente fala eugostodejogos@baixofrentesul.com. Certa resposta. eugostodejogos@baixofrentesul.com. O site é esse mesmo, baixofrentesul.com. Você pode deixar lá. É site? Você pode deixar lá seus comentários e você pode usar aquele negócio que já saiu de moda aí, foda-se, tá no Twitter, twitter.com/baixofrentesul. Lembrando, isso é especialmente relevante relevante na sessão de hoje. Sim. Que a gente vai ignorar solenemente se vocês não botarem o nick de CS de vocês e colocarem o nick assim, tipo, Vinil Lima. Ou então, Alexzinho 3. Não, tem que ser nick de CS Trumia. Tipo, porra, tá aí um bom. Comi a mãe do. E mesmo maluco mandou aqui, né? Aí, galera, beleza? O podcast é muito bom e não fala de jeito forçado. Mentira, mentira. Eu queria saber o que é o jeito forçado. Não finge inimigo fala de jeito forçado, cara. Como se conhecer ele na vida real, ele não é retardado assim. Não, corta isso, não explana não. Poderiam fazer um podcast sobre jogos de Lan House. Daqui a pouco você vai ouvir, então. Ah, esse cara adivinhou, né? Não, e ó, engraçado, né? Ó, o final do e-mail do cara, lê aí. Peraí. Enviado. Puta que pariu, enviado cara. De iPad. Então, essa galera. Muito obrigado pelo seu e-mail, enviado do seu iPad ou não. Próximo e-mail é do Evandro Boss, de São Paulo. Esse cara, ele é muito engraçado. Ele começa o e-mail assim: Manolos, esse foi o primeiro que eu ouvi de vocês. Rachei o bico. Na hora que chegou o e-mail desse cara, eu e o Nils Inimigo estávamos conversando no G-Talk. Aí ele falou assim: porra, chegou um e-mail de um tal de Evandro Boss. Eu acho que eu já ouvi esse cara. Eu já li alguma coisa desse cara. E ele falou que foi o primeiro cast. Aí a gente foi, deu aquela básica procurada, né? Aí a gente achou aqui: comentários no episódio 13. Era uma vez um beat 8 bits. Evandro Boss. Irado esse podcast. Por indicação de um brother, ouço desde a 9ª edição. Aí tinha outro, que era no comentário no episódio 33, falando assim: foi o cara que reclamou: ah, vocês estragaram a Marcha Imperial com essa bosta de samba com funk. Aí falou assim: sou um ouvinte novo e estou curtindo muito o cast, tirando essa ofensa com Star Wars. Aí agora do 45, né, ele manda: esse foi o primeiro cast que eu ouvi de vocês, rachei o bico. Ou esse cara tem uma memória. São duas possibilidades. Ou Alzheimer. É. Não, três possibilidades, desculpa. Alzheimer é a mais provável. A segunda mais provável é ele tá trolando. É. E uma possibilidade que a gente não pode descartar é que ele pode estar voltando pro passado e vendo o podcast. Não, e tem a quarta, que ele ouve os dois, três. Não, se bem que não. Se ele estiver voltando pro passado, não faz sentido. É, não faz sentido. Não, na verdade faz, mas tem que ter uma combinação maluca de resultados aí. E a quarta possibilidade é que ele começa a ouvir, ouve uns dois, três e fala: porra, esse podcast é uma merda. Aí para, aí esquece que essa porra existia. Aí depois de um tempo alguém fala pra ele: porra, ouve esse podcast aqui, é maneiro. Ele ouve, porra, maneiro. Aí dois, por exemplo, porra, uma merda esse podcast. E parou de ouvir essa porra. Aí depois, já tá na terceira iteração dele com o podcast, ele continua dizendo que tava ouvindo do trabalho, não conseguia disfarçar as gargalhadas, e o povo do metrô olhando pra ele e achando que ele era maluco. Ainda mais agora, lá que tá em greve lá o metrô em São Paulo. Provavelmente é maluco mesmo, né? Potencialmente. É maluco mesmo. É provável. Todo dia que é a primeira vez que ouve o podcast, pode. Pode ser truque também pra lerem o e-mail dele, né? Porque você fala que é ouvinte novo, aí o cara quer prestigiar o ouvinte. Caralho, pô. Genial. Ele continua dizendo que também jogou muitos jogos horríveis e que o Nintendo 64 era de longe o que tinha a maior quantidade de jogos horrorosos. E ficou curioso pra saber o jogo que o Mamute falou, que era aquele jogo lá que o cara ficava, né, punhetando e gozando a boca das mulheres. Beaten and Eaten, o nome desse jogo. É pra Atari. Ele fala assim: imagina um jogo desse na geração de agora, e ainda por cima em 3D. Tipo aquele jornal, né, o Sensacionalista, que publicou que a mulher falou que ficou grávida vendo um filme pornô 3D, né? Acontece. Nas melhores famílias. Abraço, pessoal. Parabéns pelo podcast. Agora vou ouvir as edições anteriores. Tá bom. De novo. Vai lá. De novo. E-mail aqui do Michael Phelps, nadador ciborgue do futuro. Olá, pessoal do site. É site? Adoro falar sobre jogos de merda. Inicialmente achei que não tinha nenhum jogo tão ruim assim em minha vida. Mas após lembrar de alguns momentos terríveis da minha infância, escolhendo jogos pela capa, acabei percebendo que também fui vítima desses jogos. Bomberman War. Boa. Uma mistura entre o maravilhoso Final Fantasy Tactics e o divertido Man. As bombas demoravam 5 turnos pra explodir e o jogo era RPG tático. Não fazia o menor sentido. Uma bela de uma bosta. Pô, cara, parece ter potencial. Gostava muito de Final Fantasy Tactics e gostava muito do Man. Pois é tipo aquele episódio de Friends, né? Que a mulher tá fazendo a torta de Ação de Desgraça. E o nego fala: porra, que nojo da torta. Tem um monte de coisa. Aí o Joey olha: porra, nojo? Geleia é bom. Carne é bom. Biscoito é bom. Sanduíche de peru é bom. Junta tudo, é bom 4 vezes mais, porra. Como é que pode ser ruim? Óbvio. Faz todo sentido. Shake Kids. Esse é louco, ouvi falar. Tinha uma capa anime maneira para uma criança de 7 anos. O jogo era sobre crianças que usavam coqueteiras para matar e sacudir os inimigos e ganhar pontos. É, caralho. Ganhar pontos horríveis. Movimentação de merda. Pô, deve ser genial. Pô, você tá falando desse negócio de você comprar jogo pela capa. Eu quero te lembrar. Teve uma época que eu tava procurando um jogo MMO. Na hora que eu queria parar de jogar o WoW, eu tava procurando um MMO maneiro pra jogar. Moleque, eu de graça, óbvio, né? Eu sou foda. Tem, lógico. Cara, é tipo, você vê todos os MMOs do mundo, tem sempre na capa, assim, uma mulherzinha com mamilos quase aparecendo. Ah, normal, né, cara? Muito normal. Pô, eles me conquistavam fácil, tá ligado? Eu baixei nada, mano. Falar nisso, eu tava te falando do aqui, ó, o Lidio Inimigo colocou no Facebook aqui alguma coisa de WoW. WoW, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Preciso ir no médico agora, é sério. Estou com vontade de jogar o WoW de novo. Aí sabe quem comentou aqui, ó? Tua namorada. Ah. Falou assim, ó. Você precisa não conversar com o Senhor da Eternidade sobre isso. Cara, eu já passei dessa fase, eu não volto não, nunca mais. 2 meses atrás eu tentei botar pro WoW e não consegui, cara. Esse jogo é um lixo e, né, aquela merda. É, tu tá no... Tudo que WoW... joga em WoW morrão. É, o WoW Anonymous agora, né? É. Cara, é, pode querer, vou fundar. Aí. Moleque, rico. Caralho, dá muito dinheiro, né, moleque? Aí, fechou. High five. Aí, já é. Porra, moleque, vou ganhar muito dinheiro com essa porra. Mas tem que fazer logo, senão alguém faz antes da gente. É, não, o Felps... Já tá criando domínio aqui. É, tia tá criando, filho da puta. Vai me trair. Tá, beleza. Felps mandou link desses dois jogos aí que ele citou como horrível. A gente vai colocar no post aí, ou não vai colocar, mas a gente falou o nome, você pode procurar. E o último e-mail aqui é do Drazen, de Rio das Ostras, no estado do Rio de Janeiro, pra quem não sabe. Ele diz, assim como o Ninja Inimigo, acho o Mega Man X4 o melhor, pelo simples fato de você poder, pela primeira vez, jogar com Zero de verdade. Outra putinha do Zero. Pelo que foi discutido, parece que eu não perdi muito do X7 e do X8. Você não perdeu, cara. Com relação aos piores jogos de todos os tempos, preciso dizer, graças a Deus, nunca joguei Superman 64 ou Shaq Fu. Aliás, a gente jogou uma praga no Shaq Fu, Senhor da Eternidade. Na base, comentou com a gente essa semana que ele anunciou que vai parar de jogar essa semana. Eu tô ligado, eu vi lá nos comentários. Chegou, né, assim... Ah, parei de jogar. É sensacional, né? Ele disse que chegou a jogar o Power Rangers Lightspeed pra PlayStation 1, já achava horrível, e que no Nintendo 64 conseguiu ser muito pior. O Nintendo 64 tinha esse poder de fazer os jogos serem ainda piores, sim, do que deveriam ser. Tipo Mortal Kombat 4, né? Tipo Mortal Kombat 4, né? O que era ruim ficou ainda pior. E ele cita aqui um que a gente não falou, deu mole de não falar. Se o Daigo tivesse, teria falado desse com certeza, porque ele adora, pra não dizer o contrário, esse jogo. Que é o Final Fight Streetwise, de PlayStation 2. Ele disse aqui que acabou com a franquia, literalmente, porque depois nunca mais teve nada. E recomenda aqui que a gente passe longe do Pica-Pau de PlayStation 1, que é jogo de corrida. Infelizmente, eu passei perto uma vez e agora já era, não posso voltar atrás. E o Harry Potter e o Cálice de Fogo, que ele disse que é um jogo de merda. Se é de Harry Potter, não poderia esperar diferente. Sacanagem. Ele dá aqui uma sugestão muito boa. Se puderem, um dia façam um cast em que se discuta livros que poderiam virar bons jogos. Porque enquanto for livro, acho que há potencial para um bom jogo. E quando é filme, o jogo tem que ser feito às pressas para atender um calendário comercial e geralmente sai uma merda. Pega um bom livro que não vai virar filme, essa é a parte difícil, né? Porque os filmes hoje em dia são todos baseados em livros. E tente transformar em um bom jogo. Basta ter um tempo justo para produzi-lo. Um abraço à equipe e deixa um pedido para ser convidado para um podcast feito nas coxas. Assim então vocês podem promover um Fritz para um podcast sério. Tá bom, a gente vai promover o Fritz aqui. O Fritz reclama pra caralho também. É outro que reclama à toa. Ele é o que mais participou aí depois da gente. Fica reclamando que a gente já chama ele na hora. Melhor chamar na hora do que não chamar, né, cara? Porra. Malon Viana, ele fala aqui. Olá, pessoal, passando por aqui só pra agradecer o cast. Porra, juro que eu apertava o F5 tensamente aqui esperando sair a edição de hoje. Cara, não faça isso. Não vale a pena fazer isso. Por nada na internet vale a pena. Ainda mais essas coxas, né, cara? É, porra. A Bebs, nossa amiguinha, ela falou aqui. Ilapso, é sacanagem falar certas coisas no cast, porque tem gente que não consegue não imaginar o que as pessoas descrevem. Você não imagina o esforço monumental que eu fiz para não visualizar mentalmente o Senhor da Eternidade procurando a costura dele. Mas era gostoso? Vamos perguntar a ela. A Pombo fala aqui que o Vitinho dos Avassaladores não era da seleção de judô, era de karatê, né? Faz mais sentido agora ele ter aqueles movimentos todos, aquela malemolência. O Goku aqui fala, cara, eu zerei Power Rangers Light Speed Rescue. Só lamento, cara. O tempo que você perdeu, você não vai mais recuperar. Paprika Boy, a gente leu um comentário dele semana passada, ele fala, cara, como é que do meu comentário chegamos no cu do Master Splinter? Assim, é muito simples. O cu do Master Splinter, todo mundo aqui já deve ter visto aquela série japonesa Cyber Cops, que os caras estavam no meio da rua, apertavam um botão e vinha uma arma. O cu do Master Splinter é tipo aqui, assim, você tá parado do nada, assim, ah, abre a tampa do bueiro, tá lá o cu do Master Splinter, entendeu? É uma onipresença galáctica, assim. Ninja Inimigo, ele fica muito afetado com comentários, né, cara? Ele é muito sensível, na verdade, né? Uma coisa até, não sei se devia estar revelando, mas... Meio gay. É, não sei, né? Tem mulher que gosta, né? É, a questão é o seguinte, ele fica procurando lá no Twitter, né, referência ao Baixo Frente Soco, e nem sempre as pessoas referenciam o login do Twitter, né? Às vezes colocam Baixo Frente Soco, coisa e tal. Aí um rapaz que eu esqueci agora, o Twitter, ele falou assim, o podcast do baixofrentesoco.com é uma joia a ser lapidada. Aí algum outro rapaz perguntou a ele, porra, mas tá no 44, 45 já, e ainda tem que lapidar, não sei o quê. Aí o cara cara falou, infelizmente sim, tem que lapidar. Obviamente o Ninja Inimigo chorou quando viu isso, né, cara? Porque ele entendeu isso como alguém falando que o podcast era ruim. Então ele fica... Que ele edita mal, principalmente que ele edita mal. Sobretudo, né? Óbvio. Com efeito, né? A gente recebe muitos e-mails falando muito bem, elogiando, a gente agradece sempre. Mas alguém aí que tiver alguma... né, tiver pra falar mal mesmo, pode falar mal, não tem problema não. Tirando o Ninja Inimigo, ninguém fica ofendido. Sobretudo se você tiver alguma sugestão, algo que você acha que posso melhorar, você, sei lá, acha que demora muito pra ler e-mail, o programa é muito grande, muito pequeno, sei lá o quê. Qualquer coisa do tipo, falar que as músicas são uma merda, que a gente tem voz de viado, pode falar o que você quiser. Então, se você tiver qualquer sugestões, né, afins, qualquer coisa que você queira falar com a gente, fala, manda mesmo, a gente não vai se ofender a nada, pelo contrário, a gente só tende a melhorar com isso. Tá certo, Omar? Tá certo ou não tá? Acessem o mmaurgente.com. Lá você vai ver o Senhor Eternidade, o Carniceiro do Além aqui, que fez o programa com a gente hoje, como Solid, o Pagina do Aprimoramento e o Comandante Cobra, falando de MMA. Aí, lá, você ganhou uma graninha pra fazer esse jabá aí? Cara, te falar que pelo contrário, o Comandante Cobra tá me devendo $20 e R$30 daquela pizza daquele dia. Essa pizza aí. A tua parte foi de presente de aniversário, mas o resto da galera, vou cobrar, hein? Tô cobrando, e todo mundo. Sério mesmo? Foi presente de aniversário? Pô, ficou de aniversário pra você. Pô, fez aniversário da semana. Comeu quase nada daquela porra mesmo? Foda-se. Vamos pra notícia agora mesmo. Isso é verdade. Senhora Eternidade, você fez 24 anos agora, você deve ter se alistado então em 2004 no exército. Eu lembro até hoje, cara, quando eu fui me alistar, tinha o Cabo Genival, que era um negão de 4 metros de altura, que falava com dois algodões na bochecha, que era o cara que ficava lá botando terror. Tinha o Capitão Daltro, que era um paraíba lá, que devia ser do IME, que ele devia ser da engenharia, e ele era muito novo pra ser capitão, e foi o cara que me liberou, porque ele viu que eu fazia engenharia também, ele falou, tu vai ser engenheiro, então tá liberado. E tinha os dois médicos. O tenente Henrique Paiva, que eu tava lá na sala do capitão pro capitão me liberar. Aí entrou o tenente, se apresentou. Aí o capitão falou: Tenente Henrique Paiva, o senhor faz o seguinte: tem 130 lá fora, eu quero que o senhor me mande 50 pra cá e mande 80 pra casa. Mas sob que critérios, capitão? Eu não sei, comeu o biscoito recheado, não escovou o dente, fale que tá com cara e mande embora. Eu quero 50 aqui e 80 embora. É assim que o exército brasileiro, agora eu explorei como é que o exército brasileiro escolhe. Todo mundo sabe que é assim, é foda-se, né? E tinha a médica, que era Mariana, o nome da médica. Tenente Mariana, que foi a mulher que me viu pelado. Pô, então, cara, por que você tá enrolando durante 2 horas a gravação de notícias? Porque a gente quer falar de um novo projeto do Exército Norte-Americano. Beleza, então, você cortou meu barato, foda-se. Projeto da US Army, que o Exército Americano é muito conhecido pela galerinha de jogos, porque eles investem muito em tecnologia de jogos pra treinamento tático e etc, né? Eles usam muito jogos sérios pra fazer treinamento de tropas, porque eles economizam com isso. Serious Games. E eles economizam em treinamentos de campo com isso, né? Porque eles podem fazer treinamentos que são táticos, mas tática de inteligência e que precisariam de campo, mas eles podem trazer isso para um ambiente virtual sem perda do exercício tático. E agora eles estão vão usar o CryEngine 3 da Crytek, a empresa do Crysis, para fazer um novo projeto, um novo jogo sério, de um projeto chamado DSTS, que é Dismounted Soldier Training System, ou no português, desculpa eu não saber falar em inglês, que não vai ser Splinter, tá? Em português é o sistema de treinamento do soldado não desmontado, mas desarmado, né? Senhor Eternidade, o senhor chegou a jogar America's Army, aquele jogo americano? Não, eu ia falar disso agora. Quer dizer, eu joguei, só que eu achei muito destruído. Pois é. Eu era muito destruído e eu fiquei... O pessoal fala muito isso quando esses jogos de treinamento militar saem, eles são liberados pro público. Por quê? O pessoal tá acostumado a jogar FPS, que você pisa na munição e a munição passou a ser sua, né? Nesses jogos, geralmente não é assim, você tem que fazer, encaixar o negócio, é meio hardcore o negócio, e a galerinha aí... Não é nem por isso que eu achei ruim, que ia ser, porra, tu tomou um tiro, é que nem na vida real, né? É vida um real, né? Pé, tu morre. Tomou um tiro, tomou um tiro no pé, é casual. Não, geralmente quando tu começa a jogar um FPS novo, tu é ruim, né? Nos jogo. É, exatamente. Pô, aí é chato. Você chega lá, pum, toma um quê? Em geral, já com as armas boladonas, aí só com aquele rifle de merda, aí, pô, cai ele. Ou seja, o jogo é frustrante. Frustrante. Que nem a vida real. Eles vão utilizar um equipamento mais sofisticado, né? Obviamente não vai ser por joystick. Esse negócio, eles vão utilizar um colete, um capacete, e vão colocar no equipamento sensores e dispositivos de vibração para que os soldados possam ter uma interface mais próxima da real com o jogo, aqueles óculos de realidade virtual. O meu único medo, a minha preocupação que eu exponho pro exército americano, que eles vão se preocupar, é que eles vão usar engine do Crysis. Então eles vão ter que ter um puta computador para rodar essa simulação que eles estão fazendo aí. A gente vai colocar um link aí da matéria mais abrangente que trata disso aí. Acho que vale a pena. Eu acho que esse tema de jogos sérios é algo que vale a pena pro pessoal que tá aqui no Brasil, que quer trabalhar nessa área. Eu acho que é um espaço razoável, porque tem empresas aqui que investem nisso. São utilização de tecnologia de jogos para fazer simulação para treinamento operacional. Então tem muita gente que usa isso para suas empresas. Esse desafio Sebrae que tá rolando agora aí, acho que começou há algumas semanas, ele usa, não deixa de ser um jogo sério, né? Ele usa uma tecnologia de jogos para simular um caso de vida real. Então acho que o pessoal devia se ligar nisso aí, quem quer trabalhar com esse negócio, porque nem só de diversão se fazem jogos. Tem muita coisa séria rolando aí embaixo do pano. Tem chance aí do pessoal entrar no mercado, né, com os dois pés na porta. Isso do que nunca. Obama, ele tava de férias, de bobeira, viajando pela Europa, padrão. E ele resolveu ir padrão, né, pô, presidente do mundo, né, aí ele resolveu ir pra Polônia, e o primeiro-ministro de lá, ele é Donald Tusk, ele presenteou, né, o presidente dos Estados Unidos com vários, com uma coleção de presentes, né, e entre elas estava a edição de colecionador de The Witcher 2. Olha só, será que ele deu a Playboy da mulherzinha também pro Obama, não? Pô, essa é a boa, né, cara? A Michelle não deixou ele entrar em casa, né, cara? E se demora, olha, o Barack vai jogar, porque é o maior nerd filho da puta esse cara, ele, né? Ele é gamer, cara. Dizem que ele prova poker online. Poker online? Dizem que ele prova poker online, né? Olha só que viadinho. Ele é muito, muito nerdzinho. Ele lê Homem-Aranha, essa porra, lê Super-Homem. Tem foto dele na frente da estátua do Super-Homem. É muito nerdzinho essa porra, né, cara? O cara, tu vê que o cara venceu na vida, né, cara? O cara nasceu no Havaí, filho de um keniano que morreu quando ele era novo ainda, sei lá. Rola um lance de árabe também. É, a origem dele, do pai dele, é muçulmano. Porra, o nome do meio do cara é Hussein. E ele virou presidente dos Estados Unidos, cara. Esse maluco é true pra caralho. E ainda por cima ganhou um Witcher 2 de graça. Você, né? Ganhou um Witcher 2 de graça, né? Vai ver peitinho lá na Casa Branca, né? E edição de colecionador, fique bem claro. Sim, cara. Não é pouca bosta, não. Não é pouca bosta, não. Por vier a edição de colecionador, vem a Playboy. Deve vir, né? Galera, estamos voltando ao passado aqui. Vamos lá, feche os olhos. Feche os olhos e se imagina novamente no ano de 2000. Caralho, tu falou que feche os olhos e se imagina nua. Vamos lá, Elapso. Feche os olhos e se imagina nu no ano de 2010. Não, o ano de 2000. Ano de 2000, porra, eu nu no ano de 2000. Ou eu tava tomando banho ou eu tava cagando, porque eu era virgem ainda em 2000. Eu tava na porra pelado. Faltava um ano ainda, é foda. Então, 11 anos atrás. Agora, pensa comigo. O que não tínhamos naquela época e hoje a gente tem muito comum? O que é gente? Sexo. Sexo, né? Sexo, fácil. Sexo, de volta. Não, além de sexo. PlayStation 3. Sexo? Panda larga. Panda larga, moleque. É isso aí. Faltou. Naquela época, pra vocês terem uma ideia, a gente usava ICQ. Peraí, porra. Peraí, 2000 nem computador tinha. Era Mirk. Não, isso aqui. Mirk? Não, peraí, porra. Mirk eu tô usando agora. Tô com o Mirk aberto aqui, porra. Cadê? Mas você é Elite Hacks. Porra. O que quer dizer tá bem, né? Imagina que também. O que a gente não tinha naquela época era internet banda larga. Era ICQ que a gente usava. Eu tô falando que eu não tinha nem computador, caralho. Não, mas cara, eu não tenho banda larga nem agora, cara. A Velox não é banda larga. Aí estão subdesenvolvidos, cara. A gente falava no ICQ, a gente usava conexão de escada do IG ou do Super 11. Super 11. O IG tinha um cachorrinho ainda, né? Com certeza. Não, era 56K padrão V90. Era na época que IG ainda significava internet grátis, né? Hoje... E Internet Generation. Internet Generation. Mas é isso aí. Fazer sentido. Naquela época, começaram a surgir diversos jogos que você podia jogar multiplayer e online. Só que online, pra nós aqui no Brasil, ainda era uma realidade um pouco distante. Quem aqui nunca jogou Diablo 1 discado? Tentei. Muitas vezes. Eu joguei, cara. Joguei muito. Você jogava aqui, tinha um modo que não era nem pra usar a internet discada, era pra você ligar direto pra pessoa. Aí se alguém na sua casa pegasse o telefone pra atender, o jogo caía. Porra, isso aí, cara, acontece comigo até hoje, Vespano. E assim, começaram a surgir a necessidade, a vontade de jogar esses jogos online. Como é que nós, seres pobres mortais, habitantes da América do Sul, poderíamos jogar esses jogos tão divertidos e ter uma experiência multiplayer com nossos amigos? Ou inimigos, na época. Usando um modem 28.8K, que era o que as pessoas faziam. Cara, já falei que não tinha computadores. Essa parte desse vírus, quando vocês chegarem em 2001, você me avisa. Eu me lembro que a frustração era tão grande, porque eu abria esses jogos assim que tinham multiplayer e eu criava salas pra mim mesmo. E eu ficava imaginando. Sério, eu perdi várias horas assim. Ficava andando pelos mapas e eu ficava imaginando como é que seria ver aquilo cheio de gente pulando, atirando. Aí eu ficava rodando pelo mapa, Team Fortress. Nossa, eu sonhei tantos anos em jogar Team Fortress. Porra, sabe o que, que era assim também, pô, cara? Lembra aquela série da Globo que tinha No Mundo da Lua? Que era aquele. Até aquele moleque, o Luciano Amaral, que fez os programas de videogame depois? Caraca, era o Lucas Silva. Planeta Terra chamando! Planeta Terra chamando! Era nesse. Quem assistiu, cara? Aí eu sinto muito informar. Quem assistiu esse programa é velho. Mas aí, falando sério, já joguei muito com bot. Já abri sala na época de CS, abri a sala, tava jogando com bot, que não dava pra jogar na internet. Não, e o que é pior, o Nelzinho, eu lembro, ele conversava com os bots. E os bots pensavam, meu Deus. É pra parecer que é jogador, porra, de verdade, pô. Muito no mundo real, da lua, né, cara? Real, a planeta Terra chamando. Rush B2, bot idiota. Direto, é. O Nelzinho botava... Aí o bot. Negative. Aí ele saiu. Ah, Forever Alone. Forever Alone. O mais fácil era botar uns 32 bots de faca e ficar treinando headshot. Não, isso era um clássico, era o modo zumbi. Você pegava uma pistola com munição limitada e botava 32 bots no time adversário com faquinha. Mas nessa época, alguém teve a luz e viu que a boa era fazer um lugar em que você conectasse vários computadores em rede, e nessa rede você pudesse jogar esses jogos, como se fosse na internet, só que ali, local, numa salinha fechada e escura. Ah, peraí, é local ou é co-op? É local ou é co-op? Né? uma dúvida. Essa salinha, ela ou seja, você vai definir ainda como lan house, ela surgiu antes ou depois da prática das pessoas se juntarem em ambientes comuns e fazerem as lan parties? Cara, isso é delicado, porque existem pessoas que não tiveram nem contato com esses jogos antes da Lan House, né? Era um hábito um pouco underground. Algumas pessoas faziam isso, porque, convenhamos, naquela época não tinha laptop. Tinha sim, mas quem tinha laptop era rica! Eu sou rica! Então, quem não tinha laptop tinha uma puta CPU gigante e um monitor de tubo. Então, o que o cara fazia? Vamos se reunir na casa do fulano? Vamos. Pegava um monitor de tubo, uma CPU debaixo do braço, pegava o ônibus, porque era moleque, não tinha carro, e ia pra casa do cara. Se reuniam 6 cabeças, 7 cabeças, com um puta trabalho pra poder jogar 3 horas no joguinho. Cara, não, eu não sei como é que era a realidade de vocês, mas eu morava num condomínio que tinha uma porrada de prédio, então não tinha que pegar carro. Só tinha que pegar o computador e levar. Então acho que era mais tranquilo. É que pra sua felicidade, todos os seus amigos moravam no mesmo lugar. Moravam. Pra gente, não. Pra minha felicidade, eu tinha amigos perto de casa. É o contrário, entendeu? Ai, desculpa. Eu não tinha só amigo na escola, entendeu? Entendi. Eu tive uma infância feliz, tá ligado? Mas essa ideia de LAN party veio bem depois. Eu lembro que a primeira vez mesmo dessa experiência multiplayer que eu tive foi, sei lá, era a época que ainda era Warcraft 2, alguma coisa assim. E eu tinha tinha um amigo rico no condomínio que eu morava, que ele tinha 3 computadores em rede, assim. O pai dele era analista de sistema, tinha 3 computadores. Era algo assim, uau! E aí ficava cada um num quarto jogando. E eu... e aí, pô, eu acho que foi a primeira vez de experiência multiplayer que eu tive. Não tinha ainda essa de levar o computador pra casa de outro. Isso foi bem depois, ó. Isso foi bem depois. Até mesmo que a gente ainda teve que adquirir o conhecimento de como fazer essas coisas, né? Acho que o primeiro contato que a gente teve foi quando a gente entrou numa lan house. Então, vamos definir aqui o que é uma lan house. Alguém discorda de mim quando eu digo que lan house é uma sala escura em que 99% das pessoas são homens, usando computadores, comendo Twix, tomando Coca-Cola e xingando os outros. E cheirando loló. E com cheiro ruim da porra, né? Um cheiro horroroso. No início das lan houses, podia fumar lá dentro, cara. Caralho, pode crer. Eu fumei muito passivamente com isso, cara. Eu chegava com uma roupa fedida. É. Minha mãe perguntava, meu filho, você tá fumando? Eu falei, não, mãe. Ela falou, você não precisa mentir. Eu tô vendo lá. Eu não tô mãe, mentindo, eu juro que pô. Não. Eu fumava. Mamãe fuma. Mamãe fuma. Você não precisa mentir, sabe? Eu fumava, então eu chegava em casa falando, tava na lan house. Ah. Que filha da puta, cara. A lan house foi o quê? Eles começaram a ter ideia de montar vários computadores no lugar e alugar o tempo pra você usar aquele computador. Naquela época, diferente do que muita gente tem a ideia de lan house hoje, a lan house não era feita pra acesso à internet. Era uma lan house. Mestre Splinter, use os seus conhecimentos infinitos pra explicar pra gente finitos. O que é uma lan? O que que é uma lan? Uma lan? Caralho, ele não sabe. Puta que pariu. Que eu não sei o que, eu não sei, é porque não sabe, tá ligado? Parou pra pensar. Aí tem a ovelha, não, só, aí você okay, rasqueia a ovelha. Lan também é conhecido como local Area Network, é a rede local onde você tem vários computadores ou equipamentos ligados através de um tipo de cabeamento. Não através desse cabeamento, pode ser até. RJ45. Cara! Cara, na verdade é uma rede limitada a um espaço pequeno. Normalmente, eu não sei qual é a definição de espaço, mas é uma rede de espaços pequenos para ligar equipamentos através de wireless, cabeamento ou sei lá o quê. Freestyle, mas é isso aí. Não tem internet. A ideia de LAN não é com internet. É ligar em rede os computadores pra usar numa área local. Então, o que tipo de... Mas é local ou é pop? Ou é online? Que tipo de atividade você consegue imaginar tendo uma rede apenas local? Ah, você pode trabalhar, né? Fala isso pras pessoas que trabalham no lugar que tem internet hoje em dia. Cai a internet? Ai, caiu a internet. Ah, trabalha então? Ai, como? Não tem internet. Como é que não eu vou ler meu e-mail? Trabalhar sem o Google é hardcore, sério mesmo. Complicado. Você tem que escrever então, cara. Corretor ortográfico serve pra isso. E assim você teve a ideia. Jogos e diversão. Então as pessoas iam e alugavam um computador pra um determinado momento, pra um determinado tempo, pra jogar entre amigos ou entre pessoas que você conhecia na hora, jogos multiplayer. Antes disso, você tinha as lojas que alugavam videogame, né? E você jogava com seus amigos o videogame. Começando a locadora, né? As locadoras começavam a alugar tempo, né, de videogame. Eu me lembro até na época do Super Nintendo. Era locadora. Era só de aluguel? Nunca vi. Acho que era Mania Games. Não, ela alugava jogo também, mas tinha um... Não. Ela alugava jogo, mas também tinha vários videogames que podia jogar lá. Tipo, por um Golden House, mas de videogame. É tudo uma evolução, né? Tinha os fliperamas. Nos fliperamas, as pessoas se reuniam em lugares pra jogar. E com o lançamento de diversos videogames, diversos jogos do fliperama pro videogame e jogos exclusivos pra videogame, você tinha mais acesso às pessoas a jogarem o videogame em casa ou ir na casa do cara pra jogar junto. Então, começaram a surgir as locadoras e as locadoras começavam a alugar os videogames pra você jogar ali na hora, como faziam os fliperamas, só com videogame. Então, podemos dizer que as locadoras que alugavam os jogos eram uma evolução dos fliperamas, que, por sua vez, as lan houses vão ser uma evolução dessas locadoras. É uma evolução, é a evolução de um serviço em relação a necessidade que se tinha na época, mas não é a evolução da coisa exatamente, em si. Exatamente, também acho uma necessidade. Hoje em dia, eu acho que lan house terminou, assim, adiantando a pauta, porque a banda larga se evoluiu muito e acabou que a necessidade de uma lan house ficou meio... Em parte. Eu acho que tem coisas que a lan house propiciava que em casa você nunca vai ter. Então, fácil falar quando você está na Europa. Cheirar loló, fumar cigarro sem querer fumar. mas vamos deixar isso mais pra frente. Eu concordo que em parte que é uma evolução, na verdade não foram as locadoras que se tornaram lan house, né? Foram outras coisas que foram surgindo pra suprir uma mesma necessidade de jogos e diversão, né? Exatamente. Salientar que é fim de Lan House enquanto lugar pra anel de jogo, né? Porque existe, ainda existe. Exatamente. É, uns dois anos atrás, aí quase metade da população brasileira que usava internet nem Lan House ainda. Vamos dividir aqui. Mas não é Lan House que a gente tá falando de jogo, né? A Lan House de acesso à internet, o Cybercafé. É, vamos dividir cybercafé. Aqui rapidinho, só um segundo. Vamos Você quer muito dividir, né, cara? Você quer muito dividir. Eu quero muito dividir. Vamos dividir entre dois espaços de Lan House. A Lan House, a gente pode caracterizar como o antes e o depois delas disponibilizarem acesso à internet. Antes delas começarem a disponibilizar internet, era um lugar habitado somente por nerds e galera que gosta de videogame, galera que joga de jogos e que ia lá pra saber jogar e merda. E comer pivete. E policial. Eu fui roubado. Eu já fui furtado na Lan House, então eu tenho que ter pivete. É, tem pivete, tem policial, tem tudo. Depois disso, depois que eles começaram a disponibilizar acesso à internet, começou a trazer toda uma gama de pessoas que não tinham acesso à internet pra usar. Assim como acessar redes sociais, falar no MSN e... usar impressora. Eu ainda uso. Padrão, com isso, a galera começou a separar bem o público da Lan House. Hoje em dia, a Lan House, ela é muito mais especializada em locais que não tem tanto acesso à internet. Por exemplo, outro dia eu fui pra um bairro do interior de Saquarema, chamado Jaconé. Outro dia. Clássico, tá na música do Zeca Pagodinho. Interior do interior. Lá, não tem acesso à internet. Não tenho, lá na minha casa de praia lá, não tem acesso à internet. Então o que eu faço? Precisava usar a internet? Fui numa Lan House que tinha lá. E a Lan House tava cheia de gente. E no mesmo espaço, pessoas que olhavam pro lado, tinha gente acessando MSN, acessando o Orkut, mandando scrap, ou do outro lado tinha pessoas jogando CS, gritando, vou dar headshot, filho da puta! First Blood! Por isso. Vem cá, te molho e pergunte. Você tava na casa de praia, Saquarema, curtindo suas férias. Por que você precisava tanto de uma internet? Porque eu queria pegar uma legenda de um filme. Ah, cara, mas nada a ver. Quantas vezes eu fui pra Lan House em Búzios, tipo, sei lá, antes da hora, assim, da noite mesmo, eu já ia pra Lan House ali na... ali mesmo, da Rua das Pedras, várias vezes. Eu já fui... Certinho, claro. Eu já fui na Lan House em Porto Seguro, na Bahia, no dia 29. 9 de dezembro, pra sacanear a amiga de umas garotas que eu tinha conhecido lá no Orkut, só pra isso. Ah, foi o motivo mais nobre que eu quero jogar CS. Não, mas agora eu quero falar uma coisa. Essas Lan House, elas tinham um nome muito caracterizado pro tipo de serviço que elas iam ter. Por exemplo, hoje em dia, as Lan House se chamam CyberGo, Internet pra Todos, Internet e Amigos, mas naquela época, como era especializado pra jogos, você tinha os nomes mais sensacionalmente trash pras Lan House. Pô, alguém você lembra? Acha, cara? Eu acho. Nossa, será eu tão tenho breve. Certeza. Eu acho os nomes muito... Pô, tinha Shadows. Eu vou na Shadow. 22. Bunker 22, Monkey, Challenger, Target. Arena. Alan House, a Lan House que eu mais fui na minha vida, que não era nem aqui no Rio, era lá em São Paulo. Deve ter passado já umas 2 horas da minha vida lá. E foi o lugar onde mais passei vida em termos de Lan House. Era a Unit Zero, é famosa, acho. Ainda existe, acho. Né? E nego vai lá jogar pro game até hoje. O nome de Lan House, assim, a primeira que eu comecei a jogar foi na Bunker 22 no Downtown. É um Bunker excelente 22. Nome. Cara, olha só. Bunker 22. Eu lembro que no Downtown tinha uma que se chamava Action. É tipo, caralho. Aí você imagina. O dono era o dono da Action. Era um filho da mãe, meu. O dono da Action era muito escroto. A Action? Eu imagino o cara pensando, porra, quero botar um nome maneiro na minha Lan House. O que tem na minha Lan House? Vai ter ação pra caramba, vai ter muitos jogos. Pô, mas em português é escroto. Bota em inglês. Dia seguinte tá lá a fachada. Action. Não, e era Action com X, né, cara? Não, mas é bacana, pô. Podia ser Action com style. K, cara. Action Game! Tinha uma que era perto da casa da senhora Eternidade, se chamava X-Site. Não, era X-Net, eu acho. Era X-Site o nome. Tanto é que eu fui uma vez na Lan House, lá, eu tava namorando já com a ninja inimiga, aí ela falou, eu vou na X-Site. Ela olhou pra mim, assim, com uma cara tipo, what? Aí eu falei, é uma Lan House. Ah, achei que era a loja de roupa, de grife que tem ali no shopping. Ela crente que ia ganhar um presente, né? Não, vou dar uma merdada, já volto. Mas tinha duas aqui perto, tinha X-Net, eu acho que era X-Net, e tinha Way to Go, que era a clássica. Way to Go. Que cheirava loló no corujão. Como é que vocês, assim, começaram a primeira experiência numa lan house? Como é que vocês descobriram e como é que foi a primeira impressão de uma lan house? Quando é que você contou pros seus pais? Quando é que você contou pros seus pais? Quando chegou em casa e falou assim, mamãe, fui numa lan house. Cara, eu acho que a minha primeira vez foi... Minha primeira vez. Primeira vez foi, ó, que romântico. Acho que foi junto com o Ninja Inimigo. Olha só. Eu achei que tinha sido pensando... fraternidade, porra. Não, não. Cara, foi todo mundo junto, cara. E é muito menor, foi... cara. Eu tava na oitava série, cara. O Ninja Inimigo que arrastou todo mundo, cara. Ele que me arrastou também. É, eu lembro que eu... Não lembro se foi ele que falou pra mim, ah, eu já fui, vamos lá. Ou se foi a primeira vez que ele chegou e falou, ah, ouvi falar que tem um lugar maneiro, vamos lá ver. Aí eu sou um vendedor de drogas, né, maluco? Eu sou Já era o cara que fumava, né? Era o cara que fumava da turminha. Fala, porra, tá que maneiro. Vocês têm que conhecer. Cara, quem escuta isso parece que tá indo levando um puteiro, né? Já fui, é maneiro e tal. Puteiro na melhor das hipóteses, né? Parece que tá indo na bunda, né? Caraca. Taco é bom. Eu fui, é bom, entendeu? É um pouco caro, mas vale a pena. Deixa eu te contar a história. O que aconteceu? Um dia, eu fui justamente comprar um cigarro perto de uma galeria que tinha ali no Leblon. E eu tava muito desesperado pra mijar, muito desesperado. E o banheiro da galeria... Tu queria fumar, pode falar, cara. Passou a Eu queria fumar dentro de uma lan house. Eu tava na necessidade de fumar dentro de uma lan house. Assim. Aí eu tava querendo muito usar o banheiro. Aí eu vi um lugar todo fechado, mas um lugar todo vira fumê, assim. Aí eu abri a porta e falei, com licença, posso usar o banheiro aí? O cara, pode, tranquilo, lá no final. Aí eu entro, tinha um monte de gente usando um computador com, tipo, isopor separando os computadores, um headphone na cabeça cada um, e eu olhando assim, caralho, que isso? Eu fui, mijei. Aí quando eu saí, tava todo mundo jogando um jogo, tipo, chamado Counter-Strike. E eu vi a galera lá, xingando os outros, dando tiro, falando, vem comigo, filho da puta, não sabe jogar, vai embora. Headshot. Aí o cara saía puto, jogava o mouse na mesa. Eu falei, oi, amigo, como é que é o seu nome? Falei pro atendente. Aí o cara falou, meu nome é HGK Bluegrass. Meu nome é Bluegrass, mas pode me chamar de Blue. Eu não entendi nada. Eu falei, pô, beleza. O que a galera tá fazendo aqui? Ah, ele começou a me explicar. Aqui é um lugar em que a gente botou os computadores em rede. Aqui você aluga, paga por hora e joga aqui com o pessoal. Eu falei, que maneiro. Porra, vou testar uma vez. Aí eu sentei e joguei. Aí no dia seguinte, cheguei no colégio, né? E falei, caralho, aí galera, porra. Caralho, sabe o que é isso, cara? Me desvirtuou, cara. Eu te desvirtuei. Isso é tipo com o primeiro episódio de desenho, que o cara chega no lugar, oh, que lugar é esse? Quem é você? Eu sou o Rohar, o cavaleiro de não sei o que, e esse é o lugar secreto em que as pessoas vêm pra fazer não sei o que. Oh, que magnífico, não tinha isso no meu mundo. Posso chamar meus amiguinhos para tipo cá? É tipo Nárnia, né, cara? É, tipo Nárnia, tá ligado? É, Nárnia você tem que ser safário, tá ligado, né? Tô ligado, eu já não tinha me ligado nessa parada. Foi praticamente com a primeira vez que meu amigo chegou e falou assim, então, lançou um desenho novo, qual é? Cavaleiro Zodíaco, é exatamente a mesma coisa. Da mesma forma. É uma coisa. Exatamente. No caso do Nelzinho, dona permanente, cara. Não, agora eu já tô. Já passei do rehab e agora já tô bem. Já consegue, né? Agora que você já consegue usar poucas doses ou não? Não, agora eu já consegui, já tô a dia sem usar nada. Mas se você usar, você consegue usar e não voltar? Não, já tô, já não jogo há muito tempo, mas pô, por um tempo foi foda. Quero ver você jogar só um pouquinho. Só um pouquinho. Aí, Nelzinho, vamos ali na house rapidinho. Só jogar uma partidinha, meia horinha. É, pega o peão aí. Um diablinho, moleque, um diablinho. Bora. Leve, aliás, né? Essa era pior, porque o que acontece? Na lan house tinha uma técnica muito maligna. No começo da lan house, você não pagava antes do quanto de hora você queria usar. Pagava você depois. Sentava lá e no final, tu pagava. Dava conta, assim. Tu chegava ali e falava, pô, cheguei aqui meio-dia, vou jogar só uma horinha aqui. Quando dava 4 horas da tarde, tu falava, caralho! É, porque não tinha aquele sistema, que depois as lan houses viram que rolava um prejuízo, né? Assim, eles não lucravam tudo que eles poderiam lucrar. Então eles criaram sistemas de lan house, que era uma merda. Eu não sei se eles lucravam mais com o sistema, não. A parada é que era tão assim, né? Você chegava, botava a hora de entrada, depois no final, calculava e era aquela trolha, né? Porque quando você não sabe, quando você não tá vendo o dinheiro sair, é mais fácil, né? Você vai indo. Ah, me vê uma coca, me vê um Twix, aí depois como um sanduíche, sabe qual é? Aí quando tu vê, caralho, são 9 horas, tô fudido. Tu não sabe, moleque, tu não sabe. Então, uma vez, eu e o Nelzinho, a gente falou, pô, bora na lan house, bora. A gente saiu da casa do Nelzinho, era tipo umas 5 horas da tarde, e foi pra lan house. Só que, tipo, eu tava na casa dele, e a mãe dele saiu pra comprar pão, sei lá, e a gente saiu pra lan house. Moleque, a gente começou a jogar. Jogou, não tava nem pra hora. A hora passando. Do nada. O Nelzinho fala assim: ai, Nid inimigo. Aí eu falo: o quê? Mac, essa história é lendária. Essa é muito boa, é épica essa história. Cara, a minha mãe é meio desesperada. Cara, ela ligou pro ML. Ela ligou, tipo. Juro. Ela tá deixando. Eu olhei pro lado assim, eu só vejo a minha mãe com a mãe do Ninja Inimigo. E tipo, as duas assim, aí sei lá, 3 da manhã, eu falei: moleque, estamos segregados! Ele olhou pra mim e falou: moleque, primeiro, são 3 da manhã. Aí eu falei: fudeu! Aí ele falou: não fudeu. Vai fuder. Olha pro lado. Tava a mãe do Romulo com a cara inchada de chorar. E a minha mãe com uma cara de tipo: vou te cobrir de porra. Ok, team, follow my command. Fiz aniversário durante a semana e, tipo, não falei: não vou fazer nada no meu aniversário, vou fazer só no fim de semana alguma coisa, chamo meus amigos e tal. Mas aí eu acabei que matei a aula no meu aniversário. Falei: foda-se, não vou pra aula. Lan House era de graça, né? Lan House era de graça no dia do seu aniversário. Aí eu olhei pra um lado, olhei pro outro, falei: cara, foda-se, saí de casa, fui pra Lan House. Entrei, tipo, 12h na Lan House. Falei: e aí, Blue, beleza? Meu aniversário. Ih, senta aí, vai jogando. Moleque, eu entrei, tava o sol lá no horizonte, de repente. Não. Quando você entra numa Lan House, você não vê a luz do dia. Você não tem como saber que horas são, senão. Foi antes de ele entrar, porra. É, antes de eu entrar, eu vi que tava, porra, só a pino. Eu falei: beleza, eu vou entrar. Aí entrei. É, que só sei que quando eu saio, assim, já, tipo, com aquela bunda formada cadeira, eu começo a sair, olho, o cara tá escuro, olho o relógio. Falei: cara, 9h30. Minha mãe me ligando, falando: você não vai jantar com a gente no seu aniversário? Eu falei: não, mãe, eu vou, tô chegando. Moleque, muito tenso. Passei meu aniversário jogando. Pô, mas você foi soft, cara. Ele não contou a história de verdade, não. O que aconteceu foi: ele tava na Lan House. Caralho, tava mentiroso, lá, mentiroso. Eu saí da aula e fui encontrar com ele, que era aniversário dele. Aí tocou o celular dele, ele atendeu, falou, terminou a partida e falou: galera, tô indo em casa jantar com a família porque é meu aniversário. Mas quando eu terminar, eu tô voltando. Clássico. Eu também já fiz aniversário em Lan House, cara. Acho que foi 15 anos de idade. Aí, bom, era o meu dia de graça, né? Como todo zura, né? Fudido, ia lá aproveitar ao máximo. Eu sabia a hora que abria, era tipo 10 da manhã, estava eu lá pontualmente, sentei minha bunda lá e joguei às 3 da manhã no mesmo. E pro mico ser mais completo, maluco, quando deu tipo 6 horas da tarde, a minha mãe deságua na Lan House com uma torta, sacou? É? Distribuiu pra geral, sacou? Porra, mico nada, tu virou tipo o herói da galera, provavelmente, porra. Com certeza, cara. E a sua mãe também. É. Pensando hoje, foi maneiro. Na época eu fiquei um pouco assim, né? Porque, pô, meu mundo. Né, é, que na época eu botei adolescente merdão. Amigo foi pior, porque, tipo, eu fiz a mesma coisa que você, foi na Challenger também ali, e eu fiz um aniversário na Lan House, falei: eu quero fazer um aniversário na Lan House, porque é o dia que eu jogo de graça, eu posso jogar de graça o dia inteiro. eu não posso perder essa oportunidade. Minha mãe: mas é seu aniversário. Eu falei: é o dia de graça na Lan House, eu tenho que aproveitar esse momento. E Lan House aí era caro na época, cara. Lan House R$4 a hora. R$4 a hora? E R$4 nos anos 2000 eram muito mais do que R$4 hoje em dia. Com certeza. Bom, o ônibus devia ser uns 80 centavos, então. A Coca era um real. E aí eu cheguei assim lá pra, sei lá, também tarde da noite, tinha minha mãe, ela tinha feito uma festinha surpresa num bar que tinha do lado da que era na pressão, e aí ela fechou uma mesa com todos os meus amigos que chegaram lá, tipo, me chamar lá dentro: filho, vem cá, não sei o que lá. Estavam todos os amigos e eu lá na Lan House, meu Deus. Boa, moleque. Ih, ele é nerd. Passou mó boa impressão, cara. Pegou todas lá depois. Não, e tinha uma amiga, tipo assim, do colégio, nossa. Não, mas o melhor não foi isso. O melhor foi que você ficou meia hora lá e falou: valeu, galera. Voltar pra Lan House. Tô perdendo o tempo. Cara, o pior é que eu acho que eu lembro disso. O pior é que eu acho que eu tava dentro da Lan House. Tava. Todas estão feitas depois, também, né, cara? Eu vivia lá dentro, né? Então provavelmente eu tava, então. Isso sendo que na pressão é tipo do lado da Challenger, né? Tipo, a diferença é que eu não saí. Pra defesa que eu depende do teu frag lá no CS, né? Tá bom, tinha uma outra coisa que acontecia de vez em quando, que acontece. A gente ia pra Lan House e jogava CS. Aí queria jogar em casa, só que em casa a gente não tinha internet. A gente tinha que jogar zoado. Aí a gente jogava com os bots. Só que eu ia na casa do Senhor da Eternidade, a casa do Senhor da Eternidade tinha uma rede no prédio inteiro dele pra dar a internet à rádio que tinha lá no TNA. Aí você criava uma sala e as pessoas do prédio dele começavam a entrar na sala. Aí rolou tipo uma Lan House na casa do Senhor da Eternidade. Cara, mas os roles eram muito ruins, cara. Eles eram horrorosos. Era tipo a irmã do garoto de 2 anos jogando, sei lá. Eu pedi pro meu quarto ter uma bancada, assim, pra caber uns 6 computadores confortavelmente. Eu comecei a organizar lampares no meu quarto. Não foram poucas, foram muitas. E era tipo, era pra 6 pessoas a bancada, né? Mas obviamente que eram 10 no quarto. Óbvio. E aí a gente ficava 3 dias seguidos com aquela porra montada. Não, e assim, no meu quarto, promessa... jogando, tudo você pode imaginar. Com a promessa de jogar vários jogos, mas na real, 90% do tempo era Counter-Strike. Era Counter-Strike, Diablo 2, muito Diablo 2, muito não, Diablo 2. Não, teve AVP, cara. AVP, aí, a minha lanzinha de AVP é lendária. Muito boa essa aí. Essa aí era como é que era? Era um predador contra o resto de todo mundo de alien. Quem matasse Marine. Não, era Marine. Era um predador contra vários marines. Sim. Isso aí. Quem matasse o predador virava o predador. É irado. Cara, tem uma... Warcraft 3. Muito Warcraft 3 a gente jogava. Fazia muito. Nossa. Vendo que a gente ficava até mais tarde na Lan House, e com esse... Com cada vez mais a gente ficando até mais tarde, o cara falando, tem que fechar. A Lan House, a gente ficava, fechava a galeria. Então tinha que fechar a loja e todo mundo tinha que sair. Só que um dia alguém teve uma ideia genial. E se a gente ficar aqui dentro, fechar a galeria e só sair de manhã quando a galeria abrir de novo? Você sabe como é que começou isso? Os donos da Lan House, eles, entre eles, era tipo um segredo, sabe qual é? Eles chamavam os amigos e tipo, vamos jogar Baldur's Gate a noite inteira. E aí ninguém contava pra ninguém. Aí botava todo mundo pra fora, eles se juntavam lá, 6 cabeças e ficavam. Só que o segredo rapidamente foi se espalhando, né? Aí geral queria começaram participar. Começaram a profitar na parada, né? É, aí viram que era uma oportunidade. Aí chamaram de Corujão. Corujão. Antes mesmo de negócio virar segredo, ser espalhado o segredo, as Lan House começaram a usar esse horário pra treinar as equipes de CS, né? Que tinham em cada Lan House. Não, não foi. Tipo, eu lembro que a galera de vez em quando falava, essa noite vai ter treino do clã. Aí ficava, rolava a madrugada mais, fora. Rolava mais de manhã cedo, porque... É, eu treinava de manhã cedo. Porque no horário da... 8 da manhã. No horário do colégio, a maioria das pessoas, a maioria do público tava no colégio. Então, tem gente que falava, foda-se, matava aula e ia treinar lá, entendeu? Não, se bem que rolava um horário que era tipo, matada na Challenger, não rolava isso? Não, o que acontecia na Challenger... Rolava pra você, velho. Não, mas o que acontecia era o seguinte, você não podia entrar na Lan House com o uniforme do colégio. Pode crer. Não? Tinha isso. Então o que tinha você isso. fazia? Você pegava o uniforme do colégio, virava o contrário. Era muito tosco, cara. Vocês todos faziam isso? Pode. Todo mundo. Splinter, tu fazia isso também? Eu não lembro disso, cara. Tu não lembra? Tá explicado, porque você foi o único que não ficou reprovado, porra. Aí, ô Solid, e aquela história, tu lembra quando a gente tava matando aula na pracinha ali do Leblon? Já tá lembrando, cara, essa é ótima. Foi eu. Não, essa história é épica, cara. A gente resolveu. Não, na boa, a gente não costumava matar muita aula, não. Mas aí tinha um dia que tinha aula tarde sempre era zoado no colégio ano. Laboratório. Era um laboratório zoado. Aí a gente falou, porra, cara, vamos pra Challenger? Vamos. Aí a gente pegou um ônibus, saiu lá do Maitá, foi pro Leblon. Aí a gente tava andando Visconde Albuquerque. Pra quem conhece Visconde Albuquerque, é uma. Pra quem não conhece, é uma avenida grande ali no Leblon. e a gente tava, tipo, num canto, assim, e a gente viu um carro, um Pajero, sei lá o que que era. Aí o Neo falou, ih, aquele é o carro da minha mãe. Aí a gente, caralho. Aí, de repente, o carro vira, assim, é a minha mãe. A gente falou nessa altura, tipo, caralho, fudeu, é a minha mãe. Não, ele botou a mão na boca, assim, tipo, fudeu. Aí eu, caceta. Aí o vidro abaixa, assim, sacou? Aí o vidro começa a baixar, assim. Assim, o carro para, tipo, freia, assim, aí eu, nossa. Aí o vidro para, vem cá. Enemy spotted. Que feio, mas também, cara, tu morava perto da Lan House, cara. Tu ia matar aula do lado de casa. A mãe dele ouviu a gente falando fudeu do outro lado da rua. Ela só virou assim e falou, ô Neo, o que fudeu? O que fudeu? Você não tinha que estar no colégio? Não sei o que. O que foi que fudeu? Fala pra mim. Humiliation. Meu filho, outra história boa foi tipo 11 de setembro de 2001. Estou eu saindo do colégio, o mundo acabando, né? As crianças chorando. Ai, meu Deus, isso era guerra mundial. Naquela, eu ainda não tinha celular, né? Uma coisa ainda que assim, eu ainda não tinha celular meu, né? Aí eu cheguei. Tinha bip. O que eu posso fazer depois da aula? Vamos jogar CS. Pode. Eu ligo pra minha mãe, tô indo jogar CS na challenge. Aí minha mãe, filho, volta pra casa. Imagina. Cara, a minha fez a mesma coisa. Eu vou morrer e você aí também vai morrer, então nem tanto faz. Eu tô em casa. Vou morrer jogando CS. Eu quero morrer jogando CS, mãe. Deixa eu morrer do seu lado com a minha família. Não. Porra. O 11 de setembro eu tava dentro da Challenger, cara. Foi inacreditável. Eu tentando acessar o site da CNN, o site da CNN fora do ar. E tinha uma loja de tênis do lado da Challenger, tinha uma loja de tênis que sempre tinha uma TVzinha passando Sport TV. Ainda tem? Aí eu cheguei lá, cara, por favor, bota na Globo. Acabaram de tacar um avião no World Trade Center. Por favor, a gente quer ver as notícias. Cara, não pode, não, vai ficar passando. Sem noção, filha da puta. Não tem nada a ver com nada. Vou falar pra vocês que isso foi em setembro de 2001. Eu fiquei muito mais bolado uns 20 dias antes, 21 de agosto, e foi quando sequestraram o Silvio Santos, dentro da casa dele. Não era Brava Nel. Era Nick CS isso, hein? Não era Brava Nel. Mas eu vou pedir ajuda aqui pra vocês, então, pra vocês me ajudarem a listar os tipos de pessoas que habitavam a Lan House. De cabeça. Ó, tinha o nerd normal, que era o cara que ia jogar. Mas existiam muitos periféricos. Porque a Lan House não era um lugar só habitado por esses nerds. Existiam todos os tipos de pessoa. Que eu me lembro. Tinha o pivetinho de 10 anos que não tinha dinheiro pra jogar. Cara, eles evoluíram, né? Do fliperama pra Lan House. Eles evoluíram, né? Vocês pediam, agora eles tomam. E eu vou te falar que eles evoluíram mais ainda, tinha um na Challenger, que era tipo, desses pivetinhos de 1 metro de altura. Aí passaram 5 anos, aí eu vi o cara numa esquina, eu achei que ia ser assaltado. Aí eu falei, fudeu! Aí ele, fala Sony, de quanto tempo, graças a Deus! Não, cara, mas te dizer que a Challenger tinha, pra quem não sabe, era uma loja que tinha, uma Lan House que tinha no Rio de Janeiro, que tinha uma no Leblon, outra em Botafogo, entendeu? Chegou a abrir uma filial em Botafogo. Aí jogando na filial uma vez, a rua fica, a rua que desemboca do lado do Morro da Marca. Do lado do Dona Marca. Não era pacificado. Rua da Matriz. Exatamente. Aí eu você jogando descia lá, da favela, tava na Lan House. Jogando com a galera lá, tinha uma bancada, aquela bancada grande, e pô, tu bota a mochila no teu pé, né? Aí tô vendo, tem um movimento estranho de pivete, uns 2, 3 pivetes que entram e saem da loja, várias vezes, eu, caralho, foda-se, você acaba entrando lá no CS e esquece de tudo. É porque tá achando moleque, CS é que, Rio, é que, né, cara? Tá achando normal aquela porra. Não é que os filhos da puta, eles entraram debaixo da bancada, engatinharam até onde eu tava, abriram minha mochila, tiraram a porra do meu celular, mais um dinheiro que tava lá, e foram embora, engatinhando, ninguém na porra da Lan House viu os moleques fazendo isso, cara. Porra, alguém ia parar de... Porra, morto, primeiro, se o cara tava morto, morto não enxerga e não fala. Isso é verdade. Isso é regra. Segundo, se o cara tá vivo, ele tá prestando atenção no jogo, né, cara? Pô, os donos da Lan House tem um convênio, né, com os pivetes, né? Eles pegam 50%. É bolado, né? Que era meu Nokia tijolão que o Toque passava comercial na TV, pô, dizendo, venha comprar na Casa e Vídeo com o Toque do time do seu do coração, aí... Tá. Então, era 2280. Ah. Olha, e tinha mulheres, assim, era uma coisa muito rara, mulher. Ah, as mulheres. Ah, esse é um top. Esse é um mulheres. As mulheres da Lan House. As musas da Lan House. Natimole, Natimole. Digo logo, são as Maria CS. Maria CS. É foda. Tem dois. Tem dois tipos de mulheres que habitam a Lan House. A namorada de alguém? A namorada do cara que tá jogando. É aquela mulher que fica sentada. Que fica sentado no lado falando, vamos amor, quanto tempo você vai ficar aí? Pô, só uma horinha, só uma. Essas eram as melhores, essas eram as melhores. Essa é pra casar, né, cara? Teve uma vez que fui eu, o Mestre Splinter, o Nabase e mais uns dois amigos nossos numa Lan House, o Fox também, numa Lan House lá no centro da cidade, numa promoção que era CS R$1. Porra, a Ninja de qualidade. Porra, a Ninja Inimiga foi com a gente, cara. Aí a Ninja Inimiga ficou sentada esperando a gente terminar ali enquanto a gente jogava. Aí tinha o pivete da Lan House. Aí o pivete da Lan House ficava falando com o Nabase assim: aí, tio, deixa eu dar um headshot pra tu aí que tu não sabe dar. Deixa eu sentar. Eu seguido, cara. Aí na base, não, sai daqui. Aí o garoto ficava sentado na base assim. É muito ruim, hein, cara. O Nabase falou, vou no banheiro rapidinho. Aí de repente o personagem do Nabase começou a andar. Cara, eu cadê o Nabase? Tá no banheiro. Eu olho, tá o pivetinho no computador dele, felizão. Aí eu falei, Ninja headshot. Ninja inimiga, tira o pivete ali no computador do Nabase. Aí ela foi lá e tirou o moleque de lá. Aí o moleque chegou pra ela quando a gente olhou e falou, oi, qual é o seu nome? O moleque já lançando, né? Aí ela porra, falou, queria mandar um headshot na tua mulher, cara. Porra, com certeza. Aí ele falou assim, dive, né? Olha, o meu e-mail é lindoeatraente@hotmail.com. Funciona no SN. Aí ela depois falou pra mim, ah, que pivete gracinha. Ah, vamos adotar. Essa é a coisa de ontem, cara. Vou chamar a Debs aqui, ela vai te dar uns culachos. Ela vai te dar uns culachos. Quando o X1, eu amassá-lo. Não, que tinha até algumas que eram bonitinhas, cara. E não fazia sentido elas estarem lá naquele antro de bizarrinho. Fudida da cabeça, falo logo. E eu tenho um diploma que me dá direito de falar que as pessoas são fodidas da cabeça. Tem, né? Ó, se for psicólogo, não tem não, hein, cara. Tem não. Se for psicólogo, não tem não. Psiquiatra. É verdade. Eu posso falar com conhecimento de causa porque eu fui apaixonado por uma Maiara CS que destruiu a minha vida, cara. Mas é um fudido da cabeça mesmo, né, cara? Eu sou um fudido da cabeça, por causa de uma fudida da cabeça. Alguma vez ela levantou, te deu um headshot, levantou e falou, ia, headshot! Ou então te matou de faquinha? Não, isso nunca aconteceu. Faquinha foi só na vida real, né, cara? Cara, tinha... Ela esfaqueou meu coração, cara. Ó, que lindo. Era engraçado. Ela era das bonitas, pelo menos eu posso falar isso. Quer dizer, acho que era a Maria CS mais bonita que eu já vi. Nossa senhora. Já que a gente chegou nesse assunto, não tinha uma Lan House em Botafogo? Tinha a velha lenda do boquete da real. É, moleque. Não, é o Coliseu, moleque. Eu cheguei lá com o meu. Aí a primeira andar era só, acho que era fliperama, que era o primeiro andar. E o segundo andar era tipo meio, era onde rolava o CS, só que era tipo meio escuro e era muito grande, assim, o lugar. Não sei porque era tão grande. Nunca ficava cheio aquela porra. Sempre só tinha tipo meia dúzia de pessoas pra tipo 60 computadores. Então tinha os computadores que ficavam lá no fundo. Aí, porra, eu cheguei pra jogar, aí eu olhei assim, um lado pro outro, e tinha umas três ou quatro mulheres assim, banguela, bizarra. Aí eu olhei assim, cara, que porra é assim, né, tô fazendo aqui? Aí, porra, fiquei jogando na boa assim, né, que aí de repente, porra, fui levantar pra ir ao banheiro, olhei pra trás, moleque. Caralho, as mulheres estavam lá, os malucos lá jogando CS felizão, daí tinha mulher, pum, desce em cima do maluco, eu, caralho! Nem quero! Mas a lenda do terra. Caralho, onde compra isso? Não, moleque, nem falei também que era, mas mulher muito violenta, cara, não tinha como. É P33, não. Compra aí. É, era porra. P33, né? Era mata passarinho, né? Pombo sem asa. Pombo sem asa. Mas aí, falando de coisas bizarras em lan house, o meu primeiro porre foi numa lan house, cara. Cuidado que eu perdi a virgindade na lan house, né? Unstoppable! Cara, eu acho que eu só não perdi porque eu era muito trouxa. Pô, tinha que ter um colchãozinho, cara, no lan house. Tinha segundo, né? Andar, tinha um segundo andar. Segundo andar, tinha um colchãozinho lá. Eu já deitei, já dormi no lan house, velho. Mas perdeu a virgindade lá, então. Alguém te tirou, né? Né? Então isso demorou mais. Mas aí, foi um porre sinistro que eu tomei, e foi irado, e foi tipo, a lan house, na verdade, pra muita gente, foi tipo, um clube, né? Ela era tipo, quase um microcosmos, assim, da sua vida, né? Porque tinha aqui. Caraca! Um microcosmos! Falou bonito, hein, cara? Não! Sabe essas séries? É, o meu diploma foi mal. É, o diploma. Ah, filmes, esses filmes de sociedade americana, anos 50, que termina o trabalho, os caras vão pros bares, beber, fazem tudo lá, e só depois voltam pra casa. A lan house era isso pra vocês, cara. Pode ver que é o mesmo ambiente, assim, as mesmas pessoas sempre, aquela fumaça pairando no ar de cigarro, ou no caso da lan house de poeira mesmo, pode ser, e aquele clima, né, escuro, você não vê nada que tá passando lá de fora. Era um aniversário que tava rolando lá, e naquela época a lan house era um lugar de permissividades, né, antes do senhor Ciro da Rolan descer a porrada na lan house. Mas aí rolava bebida, não sei o que e tal. E aí, pô, foi assim, a primeira vez que eu bebi pra valer mesmo. Me disseram, eu não lembro, porque eu fiquei abraçado na privada lá, né? Não sei o quê. E aí uma alma caridosa lá, que eu sou grato até hoje, me levou pra casa dele e cuidou de mim lá, porque eu tava muito mal pra chegar em casa. Depois eu segui pra casa. E essa é a parte que você conta que perdeu a virgindade da lan house, pô. Não foi na lan house, né? A gente foi na casa do cara. Não, mas foi legal. Foi tipo uma experiência. Sabe quando você foi tá... legal, foi uma experiência, né? Fui não, porque marcou assim a mudança da, tipo, da infância pra adolescência, entendeu? Tipo, foi uma... O heterossexualismo e o homossexualismo. Marcou. É, marcou. Deixou marcas. Cara, eu negócio... espero que vocês editem, mano. Marcas. Tinha dito pra pior. Holy shit. Como eu tava falando, a lan house, ela acabava servindo como um microcosmo da vida social, né? Você tinha todos os tipos de pessoa e você tinha acesso a novas amizades, né? Você conhecia novas pessoas e acho que isso foi muito legal. Eu carrego até hoje muitas amizades que eu fiz na lan house. Eu sou muito grato, assim, porque fiz muitos amigos mesmo, muitos. Muitas pessoas eu nem lembro, mas algumas delas eu mantenho contato até hoje. Algumas pessoas você nunca soube o nome, só o codinome, né, cara? Não sei o que acontecia, porque... Eu jogava bastante. Eu nunca fui muito bom, mas eu jogava muito. E a galera que ia acabava te reconhecendo na rua. Então rolava muito, tipo, SOLID! E qual é o nome da pessoa? Eu andava com o Leblon, maluco. O nego saía me cumprimentando. Eu, fala, maluco, não sei o que e tal. E como era de um time da loja, né? Quer dizer, não era da loja, mas era um time patrocinado pela loja. Então geral vinha falar comigo, assim, tipo, pô, era meio que ponto de referência. Era muito engraçado. Pô, era, cara, celebridade. Cara. Tu era celebridade, eu, cara. Celebridade, né? A única vez da minha vida que eu fui popular. Esse ano, cara, eu fui sair no com um amigo meu da faculdade. Eu falei, tem uns amigos meus ali também. Aí eu cheguei lá na night, olha a pessoa, falo, cara, conheço aquele cara. É da lan house. Aí eu falei, caralho, Caliche. Eu cheguei pro maluco, fala Caliche. Aí ele, fala isso alto não, cara, fala isso alto não. Falei, por quê? Porque já não... Porque depois que eu explicar vai ser uma merda. É a cara dele, cara. Eu falo com ele até hoje. Aí, cara, eu falei, cara, e com o tempo e tal. Aí ele sabe, me conhecia pelo Nick também. Aí eu sei, moleque, que é bizarro. As pessoas, você grava com as pessoas que estavam no seu microcosmos. E eu acho que o Nick fica mais do que o nome, cara. Se eu soubesse o nome dele, eu não teria lembrado do nome. Não, tem gente que me chama de Solid até hoje. Tem gente que me chama de Solid até hoje. Mas assim, me conheceu na lan house, fez faculdade comigo, não sei o que, 10 anos depois. Pô, Solid, vê isso aqui, saca? Até hoje. É engraçado. Cara, o rato, cara. Não, mas esse é o apelido dele, cara. Esse não é o Nick CS dele. Mas também era, tudo bem. O Sassá, melhor, o Sassá, a mãe dele, cara. O Sassá aqui é Sassá pro Satanic. Também é outro. Um amigo nosso, que é o André, e o Nick dele, que ele inventou, é Satanic. E aí pegou Sassá. Pegou tanto o Sassá que a própria mãe dele, eu vi. Não, e a desculpa dele, agora, quando perguntam pra ele por que que é Sassá, você acha que ele vai falar que é Satanic? Não, ele fala do Sassá Mudema, não, não. Cadê o Sassá? A As pessoas tinham muita vergonha, né, cara? O Scuba, né, cara? O Scuba também, o apelido dele já era Scuba ou foi por causa do CS? O Scubaruba? Scubaruba. Era por causa do CS também, né? CS. Cara, o cara tem menos vergonha de falar que o nick dele é por causa de uma novela da Globo do que é por causa de um... Mas isso é porque naquela época, ser geek não era da moda. Hoje em dia, você ser geek é você estar na modinha, sacou? É você estar in, sacou? Essa porra. Naquela época, a galera old school tinha vergonha, essa é a verdade. Mas é isso mesmo, cara. Essa era uma época em que você tinha vergonha de ser nerd. Hoje em dia, tá na moda, todo mundo fala, eu sou nerd, as pessoas falam, ai que bonitinho, ai que legal, ele é nerd. Que otário. Big Bang Theory. nego bota a calça apertada, camisa quadriculada, gola em V e fala que é geek pra tirar onda, né? Pra tirar onda, puta que pariu. Alguém lembra algum outro tipo que habitava? Lembro. O tiozinho nerd, velho. O tiozinho nerd, aquele cara que com certeza já tinha passado dos seus 40, chegava sozinho na lan house e entrava e puxava papo com o maluco que tava do lado dele. Aí falava, caraca, esse jogo é maneiro, né, cara? Aí falava e começava, qual é teu nick aí? Estou em que sala? E aí, vamos pela ponte, chega comigo. O maluco queria fazer amizade, cara. Caralho, pedober. Não, mas sinceramente, eu acho que eu já vi mais de uma vez esse fenômeno acontecendo na lan house. Chegar um cara bem mais velho, sentar e querer se enturmar com a galera da lan house. Pô, o que era o referendo? Lembra do referendo, Solid? Reverendo. Das armas. Aí, o reverendo tem uma história muito engraçada. Ele, na verdade, ele tinha a nossa idade, mas ele parecia bem mais velho, tipo um inimigo, assim, era meio precocemente velho. Ah, tinha o Preacher também, o Preacher era bem mais velho, nada, mano. É, aí o reverendo, uma vez, foi na minha casa, sabe? E tipo, o nome dele é Gil, sabe? Mas ninguém chama ele de Gil. De velho. Ninguém sabe. Ainda tem nome de velho, né? Aí eu comecei a chamar de reverendo, aí minha mãe ouviu, sabe? Aí, qual é o nome dele? Aí ele, reverendo, prazer. Aí minha mãe começou a chamar de reverendo e ficou, cara. Double kill! Mas aí, falando de outro tipinho que tinha em lan house, tinha sempre aquele maconheiro, cara. Toda lan house tinha um maconheiro de plantão. Caralho. Dos mais sequelados de todos, sacou? E ainda sempre tentava arrastar todo mundo. Ah, sempre tinha. Tinha o maconheiro, tinha o porradeiro, tinha aquele que jiu-jiteiro. Caraca, o jiu-jiteiro era um clássico, porque acontece, ele era um cara playboy, mal encarado, mas que curtia um CS. Ele sentava lá pra jogar o CS. Tava na moda o CS. E camisa regatinha, né? Camisa regatinha. Baço bombado com mouse na mão. Não fazia o menor sentido, cara. Só, tava na moda do CS, tava na moda do jiu-jitsu, tava na moda do pitbull. Então o cara tava com os três ali, assim, entendeu? Aí ele sentava na lan house e começava a jogar. Só que aí ele era oprimido e zoado. Porque todo mundo numa lan house, quando manda mal, é zoado por todo mundo. Então o cara começava a ficar puto e começava a puxar a discussão. Vamos decidir isso lá fora? Tá maluco? Vamos decidir isso na mão? Sem arma virtual? Vambora? Alguém já viu uma porrada no lado de fora da lan house? Já vi dentro da lan house. Tem uma história de porrada de dentro do lan house. Peraí, Soli, você lembra daquele da galera do Sossa e daquele outro dali da Selva de Pedra que sempre arranjavam merda? Os caras do Paissandu, sei lá. Sempre arranjavam merda. E eles botavam pressão, intimidavam o próprio. Tinha um cara que não era dono, mas ele trabalhava na lan house, né? E ele chamava o ABC. E era um cara que era meio bundão, entendeu? Que não botava pressão. E meu irmão, na lan house, quando botava pressão, o nego deita em cima. E esses moleques eram meio trombadinhos. Eu deitava e rolava em cima do ABC. Jogavam de graça, caralho. Botava, senão eu pegava lá fora, sei lá o que. Era cheio de parada. Era uma gangue, rapaz. Caralho. Bom, eu só espero que nenhum representante da como é que é o nome? Da vara da criança e do adolescente esteja ouvindo isso, mas eu vou contar umas histórias aqui de Bing Lan House. Tem uma história, o Neo vai ter um filho quando eu começar a contar. É uma das histórias mais clássicas de briga em lan house. Ela foi numa lan house em Niterói, durante um campeonato de StarCraft. Um ser chamado Titã. A gente dá o nick, né? Titã cadeirante. O Titã cadeirante. Aí ele tinha rolado uma discussão na internet, né? De uso de map hack, alguma coisa assim. E um cara tinha sacaneado ele. Ah, porque tinha sido, acho que, eliminado, sei lá. E aí ele tava de juiz lá no jogo. E essa desavença dele tava jogando. Tava lá micrando Zergling pra cá. Zerg Rush. E aí, não sei o que, no meio do jogo, cara. O cara pega uma cadeira da lan house. Jones e desce a cadeira nas costas do cara no meio do campeonato. Tipo, o quê? Sabe qual é? E começa a bater no maluco, sabe qual é? E o maluco parou de jogar? Tipo, eu acho que deram pausa na partida. Sabe? Pelo menos, né? Aí ficou conhecida essa tática como o rush da cadeira, né? Falando em cadeira de lan house, até hoje, a cadeira que eu estou sentado é uma cadeira herdada da Challenge. Caraca, ela não tá destruída, não? Não, eu reconstruí ela. Tá comida no braço, tá toda comida no braço. Como é que é essa herança aí? Tu roubou a cadeira? Não, na verdade foi o seguinte. Roubei a cadeira. Roubou. É o Simpa, moleque, conta a história não. Não, rapidinho, essa história é a história do Simpa. Conta a história do Simpa. Um amigo nosso, o Simpa é o cara que era o dono da conta do Warcraft 3, de World of Warcraft do Comandante Cobra. É, ele mesmo. Caralho, eu lembro dele, Pedro Alves, estudou comigo no colégio. Exatamente. Então, explanou o nome do maluco. CPF 117. Bom, aí a história foi o seguinte, ele foi pra um campeonato de Warcraft 3 em São Paulo, e ele foi, assim, meio com dinheiro contado, né, ele gastou uma grana achando que ia ganhar o campeonato. Chegou lá, foi eliminado na oitava de final, uma coisa do gênero, e ia ficar pra assistir até o final. E, assim, não tinha mais jogo pra ele, né? Campeonato rolando. Acho que naquela época o senhor era meio distraído. Ele viu um mouse dando bobeira da organização. Segundo ele, ele pensou, pô, eu gastei uma grana pra vir pra cá, né? Pô, vou zerar meu investimento. E aí foi roubar um mouse. Só que descobriram que ele roubou o mouse. Sumiu o mouse e falaram, foi ele. Aí abriram a mochila dele. Caralho. Aí deu advogado, deu delegacia. Foi uma merda. Caralho, deu delegacia? Que merda. Meu Deus. Porra. Agora a polícia. 5-6, né, cara? Pô, era um IntelliMouse Explorer da Microsoft. Porra. Na época eram uns R$250 o mouse. Não, e ele ficou famoso durante um tempão como bandido da WCG. Muito engraçado, bandido da WCG. A história da minha cadeira é a seguinte, eu jogava tanto na Lan House, eu era patrocinado, eu pagava menos pra jogar de tanto que eu jogava lá. E eu ajudava, tipo, às vezes na organização e tal. E eles estavam com muitas cadeiras quebradas, né? Porque as coisas na Lan House quebram. Com muita facilidade. E aí a gente... Na minha casa quebram. Porra. Ainda mais quando jogam nas costas dos outros, né, cara? Você tacando nos outros, as cadeiras quebram rapidinho. E aí eu ajudei a remontar várias cadeiras e sobrou uns pedaços. Aí eu falei, pô, posso ficar com esses pedaços que sobraram? Aí eu nego, pode. Aí meu pai é meio habilidoso pra essas coisas. Ele pegou, refez o equipamento, sabe qual é? Aí foi tendo um jeito, e fez uma cadeira pra mim, que até hoje eu uso. Tá uma merda, mas... Ai, mas Splinter, deu mole, hein? Teu pai também é habilidoso, hein? Que foi isso, hein, Lapso? Que isso? Que isso, hein? Porra, teu pai não é o carteiro da galera que fala aí? Pegou meio mal isso aí, mas beleza. Porra, mas Splinter é um pirocuta, velho, porra. Tu não sabe. Fala da genética, hein? Aí eu não sei, né? Mas pra fechar aqui, não eram só de Counter-Strike que sobreviveu uma Lan House. Existiam diversos jogos. Alguém gostaria de enumerar os seus preferidos, além de Counter-Strike, pra jogar numa Lan House? Battlefield era muito legal de jogar. Pô, um jogo que foi muito bom jogar no caso da Lan House no começo foi o Diablo 2. Diablo 2. O meu computador não rodava Diablo 2, eu não tinha acesso à internet banda larga, então eu ia pra Lan House com o meu disquete, com o personagem no disquete, pra eu jogar a Lan House lá. Nossa, padrão, sim, mano. Não, mas era muito maneiro. E uma maneira que dava pra jogar junto com a galera também, né? Porque em casa você jogava mais sozinho. Aí você chegava lá, caralho, vou jogar com geral e tal. Mas aí veio a internet. Tá 8 pessoas na sala, né? A internet é o grande mal do mundo, cara. Porque veio a internet e acabou com várias coisas maneiras que você tinha antigamente. Como fliperama, como as locadoras, como as lan house. Cara, é o seguinte. Triste, não, peraí. A internet não, peraí. A internet não acabou com nada disso. O mau uso acabou da internet. Acabou com tudo isso. Cala ligar sua boca. Pra... Cala não. Sua boca. O mau uso da internet é que acabou com essas coisas. Tô ligando pra Virto aqui. Vai, cancela o teu aí. Mas a parada que até o que o Lápis ia falar aí, acho que é bom, cara. Eu acho que as próprias lan houses não souberam se adaptar diante da situação que tava se movendo. Eles não conseguiram acompanhar o mercado, porque, se eu não me engano, existe ainda uma lan house no sul, acho que em Curitiba. A filosofia dela é justamente ser o microcosmo. Ela falou, cara, eu não vou conseguir competir vendendo espaço e hora pra computador, mas eu consigo vender um espaço democrático onde as pessoas venham e frequentem, tipo, um clube. Isso. E ela cobra mensalidade, ela não cobra por hora. Você paga mensalidade pra fazer parte da Lan House. É. Então você pode usufruir daquele espaço, ele tem computadores, tem... É um modelo de negócio diferente. É. Um modelo de negócio pra poder se adaptar ao mundo que a internet domina o jogo multiplayer online. Chegar e falar, cara, não vou fazer uma Lan House simples, vou fazer um clube. É uma questão de reinvenção, né, cara? Não deixou de existir cinema porque existe internet e nego tá baixando filme aí, né, pô? É, e, pô, cinema 3D tá aí. A experiência de jogar numa Lan House era muito legal. É diferente de jogar em casa, certamente. Você mata o cara e, tipo, você sente o cara se frustrando ali do seu lado. Aí você, yeah! Você pode levantar na cara dele e falar, ô, nado! Que no de faquinha! Killing spree! E a vibração das pessoas todas juntas, né? Sacou? A bomba explodiu. E tem aquela galera que não tem dinheiro pra jogar, mas fica lá querendo assistir, aí fica torcendo, fica gritando, que nem tinha no fliperama, que nem tinha na locadora. Esses lugares, cara, é uma pena a juventude de hoje não conhecer da forma que a gente conheceu. Uma pena. Me sinto velho. Os caras que eram bons, cara, aí juntava geral, ficava atrás assim, olhando, caraca, olha lá como é que ele joga. Aí o maluco lá, né? Tirando mó onda e todo mundo, pô, o cara é sinistro, não sei o que, ficavam olhando pra aprender. Tinha muita gente que chegava e perguntava pros caras mais pros, falava, pô, desculpa, assim, como é que eu vou ficar aqui do seu lado vendo você jogar? Isso acontecia com frequência. É real na minha mão, criança. Olha, pô, eu lembro... E eu chegava várias vezes na Lan House, na Challenger, então, na época, no auge, a fila era, tipo, mais de uma hora de fila. A gente botava o nome, ficava lá esperando, e tinha vezes que a fila era tão divertida quanto jogar, porque dessa questão da galera se juntar, e pessoas que tinham muito a ver com você. Porque nerd, eles não se encontravam tanto, né? Porque eles não saem muito de casa. Mas eles estavam todos ali, sabe? A demografia era muito propícia pra você encontrar pessoas com o mesmo tipo de vocês, os mesmos interesses. Então rolava aquele papo do Senhor dos Anéis, o papo do Star Wars, o papo de computador. Então aquela galera se juntava e se conhecia. Não, em volta e meia chegava o cara com o computador quebrado debaixo do braço. Falava, galera, me ajuda a consertar aqui. Aqui na hora, no meio da rua. Eu já levei o meu computador pro Lan House, cara, e fiquei lá jogando. Pra pagar pra jogar lá no seu computador. Não, eu ganhei um descontinho porque eu tava perto. Mas às vezes a experiência social da Lan House era mais importante do que o jogo em si, sabe? Você ficava lá batendo papo, se divertindo, entendeu? Mas essa é verdade. Às vezes chegava na mira ali de jogar e falava, ah não, passa mais três aí na frente que eu não quero ficar aqui batendo papo que tá maneiro, sabe? Não, mas isso era assim como no fliperama, na locadora, na House, a experiência era você estar junto das pessoas, você estar naquele grupo, você ter aquele grupo de amigos que você fazia naquele lugar e frequentar o mesmo lugar. E a pessoa vai juntar pra jogar bola num campinho, a pessoa vem pra jogar um Marvel vs Capcom no fliperama. Vai pra jogar um GoldenEye na locadora. Stick together, team. Follow me. Taking cover, need assistance. Go, go, go! Team, fall back! Wicked sick! Só queria dizer uma coisa, né? Quando eu falei que o pai do Mestre Splinter era habilidoso e falaram que pegou mal pra mim, tá? Porque eu tinha acabado de falar o negócio da cadeira, que o pai do Mestre Splinter podia montar a cadeira, e a cadeira é feita de madeira, né? Pode parecer que eu falei que o pai do Mestre Splinter é habilidoso com a vara, manipulando a vara. E não foi isso que eu quis dizer, porra. Até porque depois o Mestre Splinter falou que a parada é hereditária, né? É genético. Aí vai parecer que ele sabe manipular a vara também. E não foi nada disso que eu quis dizer, que fique bem claro. Agora pode acabar o programa. Beleza. Ok. Mas é genético. Genético. Estamos chegando mais uma vez ao final do nosso podcast. Eu gosto de jogos. E é isso aí. Alguém saberia me dizer, alguém poderia chutar, assim, se uma Lan House poderia sambar hoje em dia pra tentar sobreviver aqui no Brasil, aqui no Rio, São Paulo? Cara, no Brasil, pra você sobreviver, você tem que sambar naturalmente, né? Isso é verdade. É, a questão do selo da Arlan deu uma ferrada muito grande, assim, porque 90% das pessoas que frequentavam Lan House eram menores de idade. Isso. E com a proibição, né, quer dizer, durante um tempo foi proibido, né, o CS pra menor de idade, e isso foi muito ruim pro negócio deles, né, então muitos quebraram com isso. Uma época que você jogava CS de palhacinho, com arma de pressão e... Tentaram várias coisas, né. E era bem coisas. Então aí começou o final da Lan House, e eu acho que hoje em dia, infelizmente, a gente não vai conseguir voltar ao que foi, mas... Mas é por isso que a gente se une aqui, pra discutir e relembrar toda essa época sensacional e tornar letra. Caverna. Não se esqueçam de mandar seus comentários, críticas, sugestões e porradarias para eugostojogos@baixofrentesoco.com. Siga a gente no Twitter, @baixofrentesoco, e acesse o site, que é site www.baixofrentesoco.com. Acesse também aí mmaurgente.com, que também é site, é o podcast MMA aí do HGK Solid. Tá bom. Tá claro, tá bom. Isso. Abraço, galera. Até semana que vem. Abraço. Ao Willa. Compra o presente dos namorados aí que tá chegando, hein? Pode crer. Alguém gravou isso? Isso o quê? Alguém gravou o episódio de hoje? Você. Não, porque deu pau aqui. Deu pau mesmo. Deu pau na gravação. Ah, então perdeu. Eu gravei. Ah, então chama o pai do Mestre Splinter, porque ele é bom de que pau. Que ele é habilidoso. Ai, que merda. A gente perdeu a gravação, então, que pau, cara. Que deu, cara? Ah, valeu. Perdeu. Deu pau na gravação. Cara, já te expliquei como é que funciona esse negócio. Tem que fechar o processo. Ele não vai abrir agora. Não, cara, gravou. Mas gravou só até 10 mega. Depois parou. Ah, entendi. Então perdeu. Foda-se essa... Você gravou, né?